Chegou. O CD da picape mais top do Iapoque. Estrada Furiosa. Proprietário Cairo da Cigarreira apresenta pra você. Estrada Furiosa do Cairo. Agora, sente o grave de verdade. A estrada mais top do Iapoque, Estrada Furiosa do Estrada Furiosa, é pressão de tirar o fôlego da concorrência. Aqui tem o selo de qualidade DJ Revolution. CD Volume 1 da Estrada Furiosa. Sou eu fui. Jairo e sua estrada furiosa. Volume 1 da Estrada Furiosa. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. CD da picape mais top do Iapoc. Estrada Furiosa. Furiosa. Produção e mixagens. DJ Revolution, o DJ do som automotivo. Estrada Furiosa. Aqui o grave bate forte, seu baté. Música.

mexe, vai, e tá gostoso, pra frente, pra trás, pro lado e pro outro, vai. Revolution. Yes. Forró do Mel, que número 3. Vai. É avião. Paredão que é paredão, não toca outra, só toca a garota. Revolution. Paredão que é paredão, não toca outra, só toca a garota e o tal de safadão. Oh, tempo bom! Eu sou playboy, sou pegador, cachaceiro, no meu paredão tem som. Cacete, não dispute com silipo, que eu sou foda. Quando eu bato a pisadinha, a galera endoida, eu sou play, mas sou pegador. Cachaça, no meu paredão tem som. Cacete, não discute com meu som, que eu sou foda. Quando eu bato a pisadinha, a galera endoida. Não adianta vir você querer botar CD, te mando pra passada. Porque se no meu som tocar, alguém vai reclamar. Tira esse CD aí, tira esse CD aí, tira tá esse CD aí. Tudo bagunçado. Garota safada, eu sou playboy, sou pegador. Cachaça, meu paredão. Sou pegador, cachaça. No meu paredão tem som. E não dispute com meu som, que eu sou foda. Quando eu bato a pisadinha, a galera é doida. DJ Revolution. Chegou o CD da picape mais top do Iapoc. Estrada Furiosa. Furiosa. Isso aqui eu gravei, participei com a Mick Tyrone. Sucesso. Acreditar que era sério essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois minha sobra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo. Eu não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Miguel das Praias. Davi Júnior! Eu tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão. Tava sério. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. E não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois minha sobra. Você pegou as minhas caras e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo. Eu não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Bora pra checar, bora meu amigo Anderson. Vai brilhar, meu filho, vai brilhar. Tudo do carro multimarca, Sony. E moda masculina, sabe o quê? DJ Revolution, o DJ do som automotivo. Cairo e sua Estrada Furiosa. Eu sou dos paredões. Ai, morto bacana no Caleb. Porque meu é que o desumo é nosso. Se bobear, tô beijando. Se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo. É do jeito que eu gosto. Os marmanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole, eu tô pegando. que é meu, é meu, que é dos outros é nosso. O que é meu, é meu, que é dos outros é nosso. Ai, o que é meu, é meu, que é dos outros é nosso. Eu sou seu campeão, fazer o que se eu posso. O que é meu, é meu, é meu. Vai. Revolution. Quem tem paredão gosta desse sonzinho? Amendo do bagunçado. Rodinho do paredão. Vai. Low de CD. Taca-taca, taca-taca. Crioula Story. Essa aí é a música da terça de baixo. Vem, sombreira, vem. Se copiar, tô deixando. Se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo. É tudo do jeito que eu gosto. Os famanjos já tão sonsos. Eu não tô me ligando, olha, segura essa mulher. Eu moro, eu tô pegando, se bobia. Tô beijando, se olhou, eu chego logo. Mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão sons. Eu não tô me ligando, segura essa mulher que o cheirinho tá chegando. Que é meu, é meu. Do que os outros é nosso. Que é meu, é meu. Que é dos outros é nosso. E o que é meu, é meu, é meu. Que é dos outros é nosso. Eu sou chamavião, vou fazer o que se eu posso. Que é meu. Revolução. Agora sente o grave de verdade. Estrada Furiosa. Proprietário Caio da Cigarreira. Você não se importa de me ver chorar. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui. Tá machucando sim, mas que vai passar. Pode esperar. Reza aí, eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, eu não te esquecer. O meu coração não mudar de tona. Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida. É saudade misturada com bebida. É sofrência garantida. Reza aí. O homem do bar em curto, o melhor do Brasil. Você não se importa de me ver chorar. Ai, meu Deus. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui e tá machucando sim. Mas que vai passar. Encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, eu não te esquecer. O meu coração não muda de tona. Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida. É saudade misturada com bebida. É sofrência garantida. Reza aí, ninguém melhor que você. Reza aí, pra eu não te esquecer. O meu coração não muda de tona. Se eu resolver tirar você da minha vida. vida. Reza aí. Se aviões! Bora, solteira. Vai subir. Não machuca seu coração. Chega, chega, menina. Epa, vai, aumenta o feio aí, menino. Ai, ai, ai, ai, ai. Bloco é louco. Bloco é louco. Sim. E eu vou comprar o medidor pra medir a safadeza. Vou levar para o copo, coloca na minha mesa. Ai. O safadeza leve, botei meu bumbum, botei meu bumbum. Safadeza leve o dois, balança depois, balança. O safadeza leve o três, faz o um e o dois, tudo junto de uma vez. Safadeza leve o quatro. Bota a mão na cabeça e desce embaixo. Bota a mão na cabeça e desce embaixo. Baixo. Bota a mão na cabeça. Joga na pegada, vai! João Rio, moda mais.

Brasil, a moral do sucesso. Show! CD da Picabe mais top do Iapoc. Estrada Furiosa. Furiosa. Sou, e eu te sou. Furiosa é pressão de tirar o fôlego da concorrência.